Eu organizei umas perguntas, são 7 perguntas, para eu falar para vocês, perguntas e respostas, e depois das 7 perguntas eu fico à disposição para responder, ok? As dúvidas que vocês têm. Podemos começar? Então, a primeira colocação é o seguinte: até o presente momento, quais são os lotes e marcas das cervejas Backer contaminadas pelas substâncias etilenoglicol e dietilenoglicol, segundo os laudos da Polícia Civil de Minas? São os lotes L1-1348, L2-1348 e L2-1354 das cervejas Belo Horizontina e Capixaba. Por que a Capixaba? Porque os lotes da cerveja Belo Horizontina, eles são divididos, né? Uma parte vai para o Espírito Santo com o nome Capixaba e a outra parte fica em Minas Gerais com o nome Belo Horizontino. Em relação a esses produtos contaminados, quais as medidas que devem ser adotadas pelos órgãos públicos que fiscalizam o mercado de consumo? São os lotes contaminados. Eles devem ser apreendidos cautelarmente, mediante termo de coleta, com a descrição do nome, conteúdo líquido, validade e lote da cerveja, e encaminhados aos PROCONs municipais. E, se não houver, as promotorias de defesa do consumidor mediante recibo. Feito isso, a coordenação do PROCON MG, ela deve ser comunicada para as providências posteriores no e-mail PROCON Coordem, terminando no N, @mpmg.mp.br. O fundamento dessa apreensão cautelar, ele reside nos laudos periciais da Polícia Civil de Minas Gerais e no Código de Defesa do Consumidor, artigo 18, parágrafo 6º, inciso 2º. Porque esses produtos que estão contaminados, eles são nocivos à vida ou à saúde. Terceira questão. Em relação aos outros lotes e produtos da cervejaria Backer, inclusive de outras marcas que não a Belo Horizontina e a Capixaba, não periciados pela Polícia Civil, quer dizer, cuja contaminação pelas substâncias etilenoglicol e dietilenoglicol não foi constatado, fabricados no período de outubro de 2019 até a presente data, quais as medidas que devem ser adotadas pelos órgãos públicos que fiscalizam o mercado de consumo? Esses produtos que não têm a constatação da contaminação, independentemente da marca, desde que sejam da cervejaria Backer, eles têm que ser apreendidos cautelarmente, mediante termo de apreensão com a descrição do nome, conteúdo líquido, validade e lote das cervejas, ficando o comerciante como depositário fiel do produto. Aqui tem uma diferença. Os lotes contaminados, eles são apreendidos e levados para os PROCONs municipais e, não havendo PROCON municipal, para as promotorias do consumidor no interior do Estado. E, posteriormente, tanto o PROCON municipal como a promotoria do consumidor, eles vão fazer contato com a coordenação nesse e-mail que eu falei, para que a gente possa, em conjunto, tomar as decisões posteriores. O estabelecimento fica responsável pela cautela até quando? Até acabar a investigação? Como houve a decisão do Ministério da Agricultura, determinando o recolhimento por parte do fabricante de todos os produtos que foram colocados no mercado de outubro até hoje, ele vai ficar apreendido. A promotoria do consumidor ou o PROCON municipal, quem fizer a diligência, comunica a coordenação e a coordenação, depois da ciência, toma as providências para que esse produto seja devolvido para o fabricante. Isso é muito importante, porque a determinação do Ministério da Agricultura, ela foi realizada na segunda-feira, me parece que a empresa foi intimada. Então, por exemplo, o fato de nós encontrarmos hoje, em qualquer estabelecimento comercial, produtos, independente da marca, da cervejaria Bacher, que tenha sido produzido entre outubro até a presente data, isso é muito relevante, porque a decisão ela já existe desde segunda-feira. Então, é uma questão relevante. Essa determinação do Ministério da Agricultura, que o pessoal está chamando recall, né, que é o fabricante buscar no mercado, recolher todos os produtos, e é importante a gente mencionar que a determinação é para que o fabricante ele recolha esses produtos no mercado de consumo, né? Diferentemente da questão do consumidor que já comprou o produto, ele não tem a obrigação de buscar lá na casa do consumidor, não, em relação ao comércio. Isso foi feito porque o Ministério da Agricultura fez análise de 3 amostras e constatou também essas 2 substâncias, no caso o etileno glicol e o dietileno glicol. Agora, nós não sabemos quais são esses lotes. Seria importante, né, que o Ministério da Agricultura informasse quais são os lotes dessas 3 amostras que deram o problema, para que a gente pudesse, então, inserir nessa orientação do PROCON estadual. O Ministério da Agricultura, quando ele determinou o recall, tá no site do Ministério, eu tenho aqui a nota deles, eles mencionam que 3 amostras foram analisadas, mas não mencionam quais foram. Então, isso aí eu acho que é uma informação relevante que a imprensa deveria buscar. Quarta questão. Os consumidores que adquiriram e consumiram os lotes L1 1348, L2 1348 e L2 1354 das cervejas Belo Horizontina e Capixaba têm direitos a serem preservados em relação aos comerciantes? Resposta: sim. Eles têm direito à restituição do preço pago, monetariamente atualizado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Está no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2º. Quer dizer, o ressarcimento dos danos materiais sofridos em razão do vício do produto, desde que não vinculados às lesões causadas à sua saúde e segurança. Eu vou explicar isso aqui. O comerciante, ele é responsável solidariamente com o fabricante pelo vício do produto. Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. O comerciante vendeu uma geladeira para uma cozinheira ou um fogão. Essa cozinheira, em razão de um vício, de um defeito do fogão ou da geladeira, na hora H esse defeito aconteceu e ela não pôde fazer a entrega de uma encomenda que ela tinha tido por parte de um cliente. O valor que ela deixou de receber de quem a contratou e eventualmente o prejuízo de quem contratou, né, que não pôde, não teve aquilo que foi encomendado, é uma perda de danos que o comerciante, em tese, responderia. Por quê? Porque ela está relacionada diretamente com o defeito, com o vício do produto. Vício e defeito são expressões sinônimas. Entenderam? Agora vamos para os direitos do consumidor em relação ao fabricante do produto. Em relação ao fabricante do produto, além do direito previsto acima, o consumidor tem direito à indenização pelos danos materiais e morais causados à sua saúde e segurança. Código do Consumidor, artigo 12. Tendo em vista o direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. O alimento, como qualquer outro produto, ele tem que ser adequado ao consumo. E a grande diferença entre a responsabilidade do fabricante para a do comerciante é que o vício do produto, quando ele se exterioriza e alcança a incolumidade pessoal do consumidor, quando ele lesa a saúde ou segurança do consumidor, nesse caso específico, só quem responde por essa indenização é o fabricante. Então, por exemplo, todos os pacientes que estão internados e que tiveram de fazer despesas para cobrir a internação, ou o que faleceu, né? Os danos morais e materiais, quem responde é o fabricante. A pessoa que consumiu o produto nocivo à vida ou a saúde ou segurança do consumidor, que no caso específico são os lotes em que foram constatadas as substâncias tóxicas, esses consumidores, pelo simples fato deles terem consumido e terem sido expostos a um risco à sua saúde e segurança, porque vai depender da quantidade que cada consumidor consumiu para se estabelecer uma maior ou menor gravidade da situação, mas o entendimento da jurisprudência é que o fato de você ter consumido esse produto nocivo à saúde ou à segurança do consumidor dá ensejo a danos morais. E se além disso o consumidor sofreu lesões, como aqueles que estão sendo noticiados pela mídia, aí também você tem danos patrimoniais a serem ressarcidos. Bem como, para aquele que faleceu, você tem danos morais e danos patrimoniais, dependendo do que a família gastou na tentativa de tratar o problema. 6, eu estou finalizando já. Os consumidores que adquiriram, e esse entendimento da indenização, ele tá previsto numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso especial 164-4405-RS. É só entrar no site do Superior Tribunal de Justiça, que a pessoa digitando o número, ela consegue consultar essa decisão. Recurso especial número 164-4405-RS. Esse acordo é muito importante para que as pessoas possam ler e se orientar. Questão 6. Os consumidores que adquiriram e não consumiram outros lotes dos produtos da cervejaria Backer, inclusive de marcas diferentes da Belo Horizontina e capixaba, não contaminados pelas substâncias etilenoglicol e dietilenoglicol, têm direitos a serem preservados? Sim, eles têm direito à restituição do preço pago, monetariamente atualizado, mediante a devolução dos produtos, pois eles não podem mais ser comercializados de acordo com a determinação do Ministério da Agricultura. E esse direito ele pode ser tanto exercido em relação ao comerciante como em relação ao fabricante. E por fim, Qual a diferença entre a responsabilidade do comerciante e do fabricante nesse episódio? Foi o que eu falei. A diferença é que em caso de vício de produto ou serviço, o comerciante só responde pela restituição do preço pago monetariamente atualizado, mais prejuízos patrimoniais, se houver, decorrentes da fruição que ele teria do bem, da utilização que ele teria do bem. Que é o caso que eu contei da encomenda e da pessoa não poder conseguir entregar. Já o fabricante, isso está no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2º do Código do Consumidor. Já o fabricante, além desse direito, ele responde por danos morais e pessoais relacionados à saúde e segurança do consumidor. Então, a gente recebeu muitas consultas e com essas perguntas a gente tentou exatamente respondê-las e agora eu estou à disposição para perguntas. Sobre a indenização, todo mundo então que consumiu os lotes contaminados teria direito a uma indenização? Seria isso? É o que o acordo. A pessoa tem que não, comprovar. Que a pessoa que quem tem a garrafa, né? Ela comprova com a garrafa. Porque muitas vezes o consumidor ele não guardou a nota de compra. Mas se ele já consumiu, ele tem que fazer prova de que ele comprou e consumiu. Aí ele vai fazer a prova que ele tiver ao alcance dele. Então a prova seria só documento, recibo, a garrafa, só isso. Não valeria, por exemplo, um depoimento. Questão de prova é uma coisa aberta. O fato de você ter comprado uma cerveja, que é um valor baixo, o direito, em tese, ele admite qualquer meio de prova. Então, o consumidor ele tem que fazer a prova e convencer o juiz, caso não haja acordo com o fabricante, nesse caso. E são ações individuais, né? Pois essa situação, ela traduz um fato repetitivo, que tem origem comum. No direito a gente chama de direito individual homogêneo. Então, dependendo da situação, o Ministério Público ele também teria legitimidade para exigir essa indenização. Só que aí acontece uma questão processual. Numa ação civil pública, né, ou num acordo que seja feito com a empresa, você tem um acordo, né, que é genérico. E aí essa comprovação de que o consumidor consumiu e de que ele adquiriu a cerveja, cada um tem que ser feito individualmente. Mas aí ficaria resguardado o direito a uma eventual indenização por dano moral ou até mesmo pessoal. O Ministério pretende fazer isso? Nós estamos estudando a questão. Eu sou o coordenador do PROCON. Ok. O senhor está muito de lado para a gente. Tá. Bom, obrigado. Eu sou coordenador do PROCON estadual, estou dando essa entrevista naturalmente de uma forma bem em tese, mas na verdade nós temos a colega que vai tratar desse tema e que posteriormente, analisando todo esse contexto, ela poderá tomar a decisão que seja mais adequada para o caso. Mas então, está estudando o quê? Essa situação toda, esse caso. Né? Porque o caso está em andamento. Ele está em andamento. Seria ação civil pública, ou, melhor ainda, se pudesse, a empresa, que me parece já se convenceu de que tem problema, talvez aí um acordo, né, com a empresa para resolver o problema desses consumidores e eles não precisarem, além desse sofrimento que foi a perda de parentes e internações, que ele possa, nesse momento, através de um acordo junto com a empresa, ele possa ter essa questão patrimonial resolvida. O PROCON já tratou casos parecidos, essa contaminação em massa, né, digamos assim? Esse caso é um caso peculiar, Agora, como é que fica a situação dos consumidores que devolveram a cerveja, por exemplo, para a vigilância sanitária, para a investigação? Muitos estão chegando na Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, pedindo dinheiro de volta para a prefeitura. Qual que é a orientação para esses consumidores que têm a garrafa, estão entregando para a vigilância ou que ainda não entregaram? A orientação que eu daria para o consumidor é procurar ou a vigilância, procurar também os PROCONs municipais ou os promotores do consumidor das comarcas do interior. Agora, o que é muito importante é que as cervejas que são dos lotes que estão contaminados, é importantíssimo que o consumidor entregue para o PROCON municipal ou para o promotor do consumidor do interior, para que a gente possa juntamente avaliar a questão, exatamente porque essas garrafas de cerveja ainda constituem materiais importantes para qualquer outra investigação. Mas aí eles recebem um comprovante que entregaram a cerveja desse lote? É como eu coloquei aqui na minha fala. É mediante recibo, com a marca... Não, mas eles vão entregar para vigilância. E depois, se eles quiserem uma indenização, eles não vão mais ter a garrafa. Pois é. Qualquer entrega de produto que se faça no âmbito do poder público, o agente público ele tem que especificar o que ele está recebendo com o nome, o volume, o lote e a data de validade. Por quê? Porque o consumidor ele recebe um termo, um recibo, né, de que ele entregou, e aí possivelmente, posteriormente, ele vai ter a possibilidade de veicular os direitos que ele possa ter. Normalmente, o valor junto ao comerciante é indispensável para o fiscal? Qualquer meio de prova. Cada caso é um caso. A indenização, a possível indenização de consumidores por danos morais, por exemplo, ela vem baseada, ela seria baseada na quantidade, por exemplo, se eu consumir, eu tenho uma garrafa na minha casa e ela tem 8. A indenização dela é maior do que a minha, tem algum tipo de relação? Aí vai depender, se eu consumir e tive uma dor de barriga, esse é um fato. Se eu consumir e precisei ser internado, é outro fato. Então, cada caso é um caso e a extensão da indenização se mede pela extensão do dano. Promotor, só a exposição ao risco de ter um lote contaminado em casa, de ter corrido o risco de ter tomado, passado mal, ter morrido, isso já caracteriza uma indenização para a pessoa? Não, eu não posso te falar. Eu estou falando que a pessoa que consumiu, ok? A pessoa que consumiu. Promotor, em relação aos demais mais marcas da cerveja que também estão sendo recolhidos, quem comprou tem em casa, ele deve ir ao supermercado, ao bar que ele comprou e exigir o dia de volta? Onde que ele exige? Eu já expliquei aqui. É só porque ficou... Ele vai ou ao comércio, ou contato o fabricante, devolve e recebe o preço, né, da cerveja que ele pagou, devidamente corrigido. E é importante que ele peça que haja um recibo identificando minuciosamente o produto para que ele possa ter esse documento para resguardar futuros direitos que ele possa ter. Essas outras marcas que não são as contaminadas, que elas vão ficar retidas no comércio, depois da investigação, depois de estudar, vão ser incineradas, tem alguma jurisdição sobre isso? A determinação do MAPA é que o fabricante recolha esses produtos. Agora, o que vai ser feito depois, eu não posso informar, porque é o MAPA quem está trabalhando esse caso dentro do processo administrativo que ele instaurou. Promotor, o que a gente pode assegurar então é que todas as pessoas que compraram a cerveja, independente da contaminada ou não, a pessoa vai ter direito à indenização. Não, não foi isso que eu falei. Dentro daquele lote que o senhor explicou. Não, não falei isso. Eu falei que o direito à indenização é das pessoas que consumiram os lotes contaminados. Isso aí. Então, por favor, a pessoa já explicou, eu também não entendi. Com relação ao risco à saúde, segurança, danos morais, que o senhor tinha explicado, o consumidor, aquele consumidor que comprou a cerveja, consumiu ela, o senhor explicou aquela hora, mesmo... O lote contaminado. Isso. Mesmo que ele não fosse hospitalizado, com alérgico neural, ele correu esse risco. Exatamente. E o fato de ele ter corrido esse risco é que justificaria, em tese, uma indenização por dano moral. Então, os lotes contaminados. Contaminados. Ainda não está decidido, é uma possibilidade, então, essa indenização para a pessoa que consumiu. O que eu estou falando para vocês é essa decisão que eu citei e que vocês podem, naturalmente, examinar no site do Superior Tribunal de Justiça. Só para explicar muito para mim, claro, o consumidor que comprou outras marcas fabricadas entre outubro e agora tem direito a reembolso. Tem direito a reembolso. Pode chegar. Vamos gravar? Vamos lá. Vai ficar de pé agora. Quebra queixo. É isso resumidamente.